Boa tarde. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. E como precisamos nos nossos dias da paz de Jesus, nos lares, nas empresas, nas ruas, nos órgãos públicos, dentro das instituições religiosas, todos nós precisamos buscar e cultivar essa paz do Mestre. E devemos desejá-la e trabalhar por ela, porque é ela que vai nos dar a força para vencermos os obstáculos da nossa vida. Hoje, nesta tarde, falaremos sobre situações comuns da vida e vamos refletir sobre a importância que elas têm para a nossa evolução espiritual. Quando pensamos nos 7 bilhões e 200 milhões ou mais de encarnados neste planeta e pensamos nas condições de vida de tantas pessoas diferentes, nós ficamos pensando e perguntando qual a razão da existência de vidas tão comuns, tão simples. Qual a razão de existir pessoas que passam uma vida inteira atadas a uma rotina, a atribulações, a situações comuns, serviços domésticos, serviços manuais. Pensamos também qual a possibilidade desses inúmeros seres realizarem algo extraordinário na sua vida. Qual a possibilidade de nós realizarmos algo realmente importante na vida? E aí, se pensarmos na condição do espírito, que deve ter um outro tanto ou dobro desses 7 bilhões do outro lado, nós vamos pensar também o que estão fazendo eles em tanto tempo que nós temos. Porque vamos pensar bem, os espíritos também tendo ocupações, também não tem fatos grandiosos, situações impressionantes o tempo todo. Eles também devem ter as suas rotinas, seja naquelas regiões mais tristes do mundo espiritual, mais infelizes, ou nas colônias espirituais. Eles não devem ter muito o que fazer em termos grandiosos. A maior parte da experiência do espírito em evolução, então, nós vamos perceber que ela se dá em situações bem simples da vida. Então, a maior parte do tempo em nossas vidas compreende de situações cotidianas, sem eventos de maiores expressões. Dizer que vamos fazer algo grandioso numa semana é muito difícil. Talvez a gente tenha a oportunidade de socorrer alguém acidentado, ou de ter uma ideia brilhante e iniciar a sua execução, mas a vida ela transcorre cheia de situações aparentemente significantes. Nós que admitimos a existência de um Deus que é soberanamente justo e bom e é uma inteligência perfeita, nos leva a pensar que deve ter uma razão para as vidas dos seres que ele criou serem simples, serem rotineiras. Não deve ter sido à toa que Deus nos deu essa oportunidade de vida. Alguns pensarão assim, mas somos nós que temos que tornar a nossa vida grandiosa. E é um esforço diário fazer isso. Quem já tentou sabe que é muito difícil a gente conseguir se destacar, se projetar. Nem sempre nós temos reconhecimento, mesmo tendo méritos. Nem sempre nós somos valorizados, mesmo sendo naquele grupo a pessoa com as melhores aptidões. E ainda assim, nossa vida vai transcorrer sem muita evidência. Então nós temos que confiar de que Deus, sendo sábio, sendo a sabedoria perfeita, Ele deve ter, ao nos dar essa condição de vida atual, uma razão, deve ter um significado para nós. Essa experiência que nós temos, aparentemente expressiva, ela tem um significado muito grande na evolução do espírito. Talvez até mais que os atos grandiosos. Talvez até mais que as grandes realizações. Porque pensem, todos aqueles que um dia se projetaram muito e que realizaram algo grandioso por uma coletividade, por um grupo, ou até pela humanidade, como Cristo faz, até eles um dia passaram por períodos de recolhimento perante a vida. Passaram por períodos de rotina, períodos sem muita expressão. Quando nós lembramos da figura de Jesus, nós vamos pensar que ele também teve uma vida aparentemente simples, embora o caso dele em especial fosse uma grandiosidade encoberta, ocultada pela vida simples de um galileu. mas ele teve um momento, então, na sua evolução, que não entendemos exatamente onde se deu, como se passou, porque ele já era o Cristo quando esse planeta se formou. Mas ele seguiu a trajetória como todos os espíritos seguem. Iniciou simples e ignorante. Iniciou sem conhecimento, sem entendimento de nada, numa era muito remota, anterior à formação do nosso sistema solar, isso por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. Mas ele foi um dia um espírito simples e teve uma vida simples. E atingiu essa glória que nós conhecemos hoje, de uma forma muito pálida, pelos relatos que nós temos da sua vida como encarnado e como desencarnado. Mas ele teve uma vida simples. E foi essa vida simples que o levou a essa condição. Assim como hoje a nossa vida simples, a nossa vida sem muita importância, a nossa vida sem muito destaque para muitas pessoas, ela ainda assim é uma grande oportunidade de um dia nos tornarmos seres como Cristo, seres como Jesus, seres que um dia terão a perfeição. Porque são nessas situações rotineiras que nós estamos nos transformando, estamos nos tornando espíritos puros. Temos que ter sempre em mente isso, que a evolução é processo e nós estamos a caminho dessa realização. Embora até possamos estar paralisados, estarmos adormecidos nessa busca, mas ainda assim nós temos esse alvo, todos nós. Então a nossa vida sendo simples e o que somos e o que fazemos nesse tempo tem um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Quando inicia uma semana que nós pensamos em todos os compromissos, a nossa rotina cansativa, desgastante, nós temos uma visão negativa sobre ela. De que teremos mais uma semana cheia de trabalho, cheia de obrigações. Mas é ali é o momento de buscarmos e apressarmos essa realização do Espírito Puro que nós podemos ser. Essa experiência, ela tem que ser vivida para atingirmos esse alvo maior. Não tem como pular etapas na evolução. Não tem como a gente vencer a vida comum para nos tornarmos algo a mais sem termos que viver essas experiências. Nós podemos até buscar outras, mas que nós teremos que vivê-las, nós teremos. Então, quando nós passamos a ver a vida dessa forma, muda a nossa forma de encará-la e nós passamos a agir de modo diferente, de modo eficiente nessa realização espiritual. Daí a importância grandiosa de valorizarmos tudo o que nós fazemos. Todos os nossos atos, todas as nossas realizações, por mais simples que sejam, elas podem ser momentos grandiosos. O ato de preparar um alimento pode ser grandioso. O ato de arrumar uma residência, uma casa, pode ser grandioso. O ato de despachar um documento pode ser grandioso. Quando nós pensamos nas pessoas que serão beneficiadas daquela nossa tarefa. Quando eu penso que estou atendendo alguém num balcão para dar informações e eu faço isso de uma forma gentil, humana, educada, de uma forma acolhedora, eu estou tornando a vida de uma outra pessoa melhor. Eu estou nessa realização de me tornar melhor também. Então todas as nossas ações, elas nos fazem grandiosos. Todas as nossas ações têm um impacto direto na vida, de alguma forma. Às vezes o que é a gota d'água num copo para transbordar do sofrimento de alguém, é a grosseria que nós praticamos com essa pessoa. E imaginem que se nós formos gentis com ela, nós estaremos naquele momento, muitas vezes, esvaziando um copo que está prestes a transbordar. Então nós temos um impacto na vida que nem imaginamos. E as nossas ações podem ser grandiosas. Então a nossa proposta da tarde é trazer à reflexão esses momentos importantes da nossa evolução. E todos nós, quando viemos para a vida material, nós temos um tempo determinado para estar aqui. A nossa areia do tempo, ela está caindo simbolicamente nessa ampulheta que conta a passagem da nossa vida terrena. Nós podemos encurtar essa vida. Nós podemos abreviar a nossa existência aqui, gastando a nossa energia vital, exaurindo o nosso corpo, buscando situações que trazem doença, enfermidade, e nós reduzimos o nosso tempo de vida. Às vezes a gente pode estender um pouquinho esse tempo de vida, mas nós não vamos conseguir muito mais do que aquilo que nos cabe viver nesse mundo. O fato é que o nosso tempo está passando. O tempo, para a realidade do espírito, e esse é um tema de uma outra palestra, é algo que não existe como existe aqui para nós. Para a realidade do espírito que está desprendido da matéria e que já não sente mais tão fortemente a sua influência, o tempo praticamente não existe. Por isso que os benfeitores espirituais, quando ditaram a Kardec as respostas lá do Livro dos Espíritos, dizendo que os tempos das transformações estavam breves, viriam rapidamente, eles estavam tendo como referência o tempo deles. Quando Jesus falou que o reino dos céus estava próximo, também ele tomava como referência o tempo dele. Para nós, 2000 anos da mensagem cristã, parece que já faz muito tempo. 1 século e pouco da revelação, da terceira revelação, parece que faz muito tempo. Mas para eles, está tudo muito breve. Mas para nós aqui, encarnados, e para os espíritos que estão em torno do planeta, o tempo é uma realidade, o tempo é algo concreto, é algo real. O tempo está passando porque ele representa uma oportunidade de estarmos nesta experiência aqui. E nós podemos considerar que o nosso tempo, ele pode ser comparado a essa areia que desce da ampulheta. Cada grão de areia representa uma dessas pequenas realizações na vida. Nós podemos dizer que a nossa vida está sendo marcada e caracterizada aqui presentemente por tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo. Desde o simples ato de cumprimentar alguém, a um pensamento, uma palavra que nós proferimos, tudo isso está marcando a nossa vida e está representando essa passagem de tempo. Então nós temos na areia do nosso tempo os grãos sendo representados pelos pensamentos, pelas palavras e pelas nossas ações diárias. Vamos buscar a inspiração de grandes benfeitores para refletirmos a respeito de cada um desses grãos da vida. Começando com André Luiz, buscando o seu pensamento tão lúcido, informações tão valiosas que nós temos do mundo espiritual e da nossa vida mental, baseando-se no seu livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12. Eu extraí de lá 2 trechos curtos para servir de elemento aqui de reflexão para nós. André Luiz, ele nos fala sobre o pensamento dessa forma: emitindo a onda das ideias que lhe são próprias ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Então, tudo que nós pensamos diariamente, a nossa mente, ela é uma máquina produtora de pensamentos permanentemente. Muitas vezes nós nem damos conta do número de pensamentos que nós produzimos, e eles nem chegam a um nível consciente, mas eles estão lá surgindo, eclodindo. E nem sempre são pensamentos originais nossos. Na maioria das vezes, o que nós estamos fazendo é reproduzir pensamentos. Nós ainda somos pouco criativos no ato de criar. Na verdade, nós somos criaturas que reelaboramos ideias e pensamentos. Pouca coisa é original nossa. O que eu estou falando aqui para vocês, na maior parte do tempo, é o resultado das pesquisas e das inspirações, das conversações, das ideias, do que eu já aprendi. E nós vamos perceber que a maior parte do que nós sabemos não vem da nossa experiência direta. Vem do que nos comunicaram outras pessoas e nós reelaboramos essas ideias. Então nós não temos muita coisa original dentro de nós, mas nós estamos continuamente reelaborando todas essas ideias, todos esses pensamentos. E nesse turbilhão nós estamos emitindo esses pensamentos e projetando e alcançando outras pessoas. E as outras pessoas estão no mesmo processo e estarão também sobre nós emitindo pensamentos que nos direcionam, que nos atingem e que nos fazem pensar muitas vezes diferente. Às vezes nós temos uma ideia e achamos que ela é nossa, na verdade nós captamos algo que vem inspirado por desencarnados e encarnados, porque nós todos vivemos nesse mar denso de ondas mentais que cercam o planeta. Nós somos muito mais influenciados por esses pensamentos do que nós imaginamos. Adquirir domínio sobre a própria vida e escolher conscientemente o que nós somos, o que faremos, é uma tarefa imensa para o espírito em evolução. Ser senhor de si, saber filtrar o que vem e escolher por sua própria vontade o que ele vai realmente decidir, fazer ou sentir, é um grande desafio. Podemos considerar que os espíritos em condição mediana são, na verdade, quase que autômatos, teleguiados. E muitos hoje na Terra estão vivendo algo que é uma vida que não é exatamente dominada por eles, porque seguem impulsos e estímulos que eles nem têm consciência. Imagine o número de indivíduos que estão hoje em busca dos seus objetivos, que não são exatamente os seus, porque estão cedendo a inúmeras influências do meio que eles vivem. E para a gente não ir muito longe com o papo de espírito, nós podemos dizer que a própria sociedade nos guia em muitas coisas. As preferências estéticas que nós temos, dizer que algo bonito ou é feio, é decorrência de uma forte influência que nós recebemos cultural. Dizer que algo é certo e errado hoje, nos nossos dias, para a maioria das pessoas, é resultado de uma insistência que a mídia vem de fazer passar que certas ideias estão corretas e outras erradas. Então nós somos muito mais teleguiados do que nós imaginamos. E dentro do lar nós estamos exercendo isso de uma forma muito intensa. Estamos de uma forma direta, através da comunicação, como vamos falar logo mais, mas estamos também mentalmente induzindo e direcionando rumos para a nossa vida e a nossa família também. Antes de falarmos da família, vamos ver como o André Luiz desenvolve ainda essa ideia. Ele diz assim: estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental um dos outros. Na família é onde nós temos a maior comunhão de pensamentos, de ideias. Mesmo quando são antagonistas os nossos familiares, nós temos uma simbiose mental muito grande com eles. Há uma interferência permanente. E dentro do lar, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós idealizamos, tem uma força poderosa em guiar os destinos da nossa família. Vejamos alguns exemplos, então. Em família, há um circuito mental entre os membros do lar. Nós estamos continuamente influenciando uns aos outros. Às vezes nós não sabemos porque vêm certas indisposições, porque surgem entre nós certos desentendimentos. Pode ser, veja que nem sempre será, mas pode ser a captação da indisposição que o outro tem em relação a nós, em função de débitos do passado, de compromissos que não saudamos no passado. Pode vir também de influências obsessivas, porque hoje a maioria dos encarnados estão sobre alguma influência espiritual inferior sobre suas vidas. Então nós estamos ali reagindo permanentemente a esses estímulos mentais. Temos que considerar isso, que todos os nossos sentimentos, pensamentos, desejos, planos, valores, crenças de todos da família influenciam uns aos outros. Daí não é difícil entender, muitas vezes, quando falta unidade numa família. Falta unidade de ideias, unidade de pensamentos, falta interesses em comum, faltam objetivos em comum àqueles espíritos. Ou, muitas vezes, esses objetivos estão esquecidos. Porque quando organizamos uma família, há algo em comum. Seja porque vem de uma programação espiritual, seja porque buscamos aqueles afins aqui na Terra, de qualquer forma, sempre haverá algo em comum entre nós e aqueles que nós estamos vivendo. Não importa se é a nossa família consanguínea ou aquela que a vida nos ofereceu. Nós estaremos estimulando aquele ambiente com tudo que nós somos. Mesmo que não exteriorizemos no campo prático, objetivo, nós estamos criando um impacto muito grande. Agora imagine o que os pais podem estar fazendo pelos seus filhos quando eles estão com o seu pensamento em desarmonia. Que tipo de influência mental nós estamos exercendo sobre eles? Nem sempre ela é mensurável, nem sempre ela é evidente, nem sempre ela pode ser vista, pode ser indicada. Mas é aquele comportamento, é aquele sentimento, é aquela atitude que os mais novos vão colhendo e vão se tornando sob estímulo dos pensamentos dos pais. Por isso que a responsabilidade ao formar uma família e ao manter uma família deve ser muito grande. Porque nós podemos estar cumprindo o nosso papel social de pais que provêm, que educam, que conversam com seus filhos, que levam para a escola, que dão bens materiais, que dão ali uma educação formal, dizem para eles o que é o certo e o que é errado, mas se eu no meu íntimo estou sentindo e pensando algo que é contrário a isso que eu falo, a isso que eu demonstro, eu posso criar um distúrbio nessa comunicação. Ele não sente autenticidade quando eu falo, filho, seja honesto, porque o meu íntimo é desonesto. Porque fora do lar eu estou em relações desonestas com outras pessoas. Eu não posso falar para o meu filho, seja íntegro, se eu não tenho integridade dentro de mim. Porque soará para ele como algo negativo. Como assim? Meu pai não convence quando ele fala. Minha mãe não passa autenticidade quando fala. E isso nos coloca numa situação bem problemática, porque somos conscientes das nossas limitações. Nós sabemos que nós não estamos acertando muitas vezes na vida. Que às vezes até por pressões que nós dizemos que estão fora do nosso controle, nós não conseguimos ser honestos sempre. Porque a vida aí fora ela é muito desafiadora, nós somos obrigados muitas vezes para manter um emprego, a participar de situações que são eticamente condenáveis, e nós até justificamos perante a consciência, dizendo assim, mas é por eles que eu faço isso. Mas nós estamos numa situação contraditória. E nós estamos numa situação que precisamos encontrar uma solução para ela. Porque nós não podemos viver em contradição entre o que nós sabemos o que é o certo com aquilo que nós estamos fazendo. Isso gera desarmonia, perturbação, e isso traz insegurança para a vida. Isso traz fraqueza. Sabe por que nós não temos muitas vezes a fé, a força para vencer situações mais difíceis da vida? Porque nós fragilizamos o nosso caráter. Nós fragilizamos as nossas defesas espirituais porque acreditamos em uma coisa e fazemos outra. É somente quando nós conseguimos alinhar o que de fato nós somos e sentimos com aquilo que nós estamos fazendo no mundo, é que nós conseguimos realmente estar evoluindo. Mas isso tem perdas, Antenor, é verdade. Talvez eu não mantenha o meu emprego que me paga tão bem, porque eu tenho que agir de forma desonesta nessa função. Mas aí nós temos que lembrar o que Jesus disse. Que importa o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Jesus deixou claro que nós não podemos servir a Deus e a Mamom. Nós não podemos pretender estar nas duas situações ao mesmo tempo. Ou é Deus ou é Mamom. O conflito da nossa vida material, na maioria das vezes, se dá por isso. Nós queremos o mundo material com tudo aquilo que ele tem de agradável, e isso não é condenável desejar. Nós temos que desejar coisas boas, mas elas não podem sacrificar o principal, que é a conquista do reino dos céus. Não pode sacrificar a nossa evolução. É por isso que nós somos espíritos milenários, que estamos aqui repetindo experiências, vida após vida. E de vez em quando a lei divina determina que nós passemos por situações traumáticas para que a gente possa despertar a consciência e mudar a conduta. Mas enquanto nós não tivermos autenticidade, legitimidade naquilo que nós falamos e que ensinamos, nós estamos sempre transparecendo algo pouco convincente, algo que é fraco, que não convence o outro. Porque eles entendem o nosso discurso, mas eles não sentem o nosso pensamento condizente com aquilo que nós falamos. Então é uma decisão que precisamos tomar, alinhar os objetivos de nossas vidas. eu quero uma vida espiritual, eu quero uma elevação espiritual? Ou eu quero apenas continuar repetindo experiências vida após vida? Quero apenas estar aqui vivenciando novamente as dores, os sofrimentos do mundo material, as limitações. Nós temos que fazer uma escolha em algum momento da vida. Às vezes nós somos obrigados a permanecer, a estagiar por algum tempo, fazendo essa concessão, abdicando a conquista do reino dos céus para nos mantermos aqui no mundo. Mas há um momento da vida que nós seremos levados a rever isso e teremos que modificar o nosso coração. Seria bom que quando a nossa consciência nos disser mude, que nós mudemos as atitudes, ainda que venhamos a perder algo materialmente, ainda que tenhamos que abrir mão de algumas coisas. E então, quando nós estamos numa incoerência entre o que falamos e ensinamos e o que somos de fato, nós estamos também influenciando os nossos filhos. Às vezes eles são espíritos mais evoluídos do que nós naquele aspecto da vida e ele é capaz de não sentir aquela influência. Graças a Deus, porque também tem outras influências positivas na família. Mas imagine se somos nós o único esteio da nossa família, não só material, mas espiritual. E nós optamos por caminhos tortuosos da vida. Por mais que nós falemos para eles de amor, caridade, bondade, honestidade, integridade, pouco isso vai repercutir sobre eles. Porque eles precisam ver, precisam ouvir, mas sobretudo sentir a legitimidade do que nós ensinamos. E ele também nos fala, ou melhor, nós podemos deduzir também isso, que os adultos devem ser os focos geradores dos pensamentos harmoniosos no lar. Porque a infância e a adolescência são fases de transformação do espírito encarnado. São fases naturalmente mais conflituosas, porque eles estão redescobrindo o mundo material. E na adolescência ressurgem conflitos do passado, ressurgem inúmeros problemas que eles precisam confrontar com a experiência anterior da primeira fase da vida, da infância. Então nós precisamos garantir aos jovens, às crianças, um ambiente harmonioso no lar. Ainda que nos custe o sacrifício de calar as nossas reclamações, de silenciar os nossos desentendimentos entre cônjuges, ainda que nós tenhamos que buscar auxílio fora do lar para resolver os nossos conflitos conjugais, mas nós temos que ajudar esses filhos a ter um ambiente saudável, a eles perceberem que nós podemos até ter conflitos, mas que nós sabemos administrar esses conflitos sem violência, sem agressão. Eles precisam confiar que o lar é um ambiente favorável a eles. É um ambiente de proteção. Eles precisam ver nos pais modelos de pessoas que não são pessoas sem problemas, mas que são pessoas que resolvem de forma madura os seus problemas. Por isso que nós devemos pensar muito sobre o que nós estamos fazendo com os nossos filhos nas nossas relações conflituosas. Não podemos manipulá-los para tê-los ao nosso lado quando nós estamos em disputa com o nosso marido ou a nossa esposa. Não podemos colocar os filhos nessa batalha quando há divergências entre nós. Nós temos que poupá-los disso. E nós temos que manter para eles, não aparências, mas mostrar para eles uma atitude de pessoas responsáveis, que divergem, que têm conflitos, mas que sabem se respeitar. E temos que cultivar dentro do lar atitude mental elevada. O filho não pode estar dormindo no quarto e o pai e a mãe vendo pornografia na TV e na internet, porque mentalmente você está ligado àquilo que está se passando. E mentalmente você está trazendo ondas mentais para a sua casa, porque você funciona como uma antena. Você não pode ter planos de vingança nem dentro do lar, nem fora. Mas dentro do lar, muito menos. Porque quando nós pensamos em vingança, pensamos em atacar alguém, pensamos em agredir alguém, de que forma for, nós estamos mentalmente nos ligando a outros seres que têm esses mesmos interesses. E nós atraímos aquilo para dentro do lar. Então, Antenor, os pais têm que lutar para ter um pensamento equilibrado sempre, sempre. Temos que ir contra os nossos desejos inferiores? Sim, a bem nosso e a bem da nossa família. Temos que reformular os nossos valores se queremos que os nossos filhos tenham bons valores. Isso é fundamental. Isso é importante. Eu não posso ficar mentalmente trazendo para o meu lar aquilo que é de natureza inferior, porque eu estou irradiando pensamentos. Eles não têm proteção? Têm. Mas os jovens e as crianças também têm obsessores que despertam neles coisas dos seus passados, das suas experiências anteriores. E nós temos muita coisa ruim hoje influenciando os jovens e as crianças. É a TV, são as companhias, é a internet, é tudo. Eles precisam ter no lar um ambiente mental saudável. E como que nós vamos criar esse ambiente mental saudável dentro do lar? Banindo os pensamentos de ordem inferior, os pensamentos da sensualidade de baixo nível, os pensamentos das questões mais lamentáveis que o espírito pode cultivar. É através de prece e evangelho no lar. O que nós vamos consumir que vai alimentar a nossa mente, lembram que nós não temos tantos pensamentos originais assim? São os pensamentos elevados que outros nos legaram. Vamos cultivar isso. A música que nós vamos ouvir em casa tem que falar de coisas belas da vida. Pode ser do ritmo que for, mas tem que ter uma mensagem positiva. Eu não posso ouvir dentro do meu lar uma música de caráter explícito, sexual, porque isso influencia o meu filho, assim como o meu pensamento, o meu sentimento também. Então lá nós temos que cultivar aquilo que é saudável. E temos que cultivar também fora, porque senão nós ficamos em conflito realmente. Não seremos duas pessoas, na verdade seremos uma pessoa em conflito. Então nós temos que manter coerência na nossa vida. E aí alguém vai dizer, mas é muito difícil. Mas você não daria a sua vida pelo seu filho? Você não enfiaria a mão na boca de um leão para salvar o seu filho? Você atravessaria um cômodo inteiro em chamas para socorrer o seu filho? Por que nós somos capazes desses atos de bravura, mas uma bravura muito maior que nos pede a vida, que é a nossa renovação interior, por eles nós não somos capazes de fazer? Nós somos. É que por muito tempo nos disseram que nós somos muito incapazes, muito imperfeitos, somos filhos do pecado, aprendemos isso nas igrejas por tantos séculos e ensinamos essas bobagens por tantos séculos. E hoje nós somos ainda vítima dessa ideia de que nós não podemos nos elevar, de que nós somos presos ao erro, à imperfeição. E esquecemos a mensagem renovadora do Cristo, que veio dizer, vocês podem fazer tudo o que eu faço. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão ao monte, mude-se daqui, vá para lá. Nós esquecemos essa mensagem inicial do cristianismo, que era essencialmente de transformação. Nós podemos sim mudar o que nós somos. Nós conseguiremos mudar o que nós somos. Temos que acreditar nessa verdade e segui-la. E aí nós vamos perceber que nós conseguimos transformar a vida. E conseguimos ser o exemplo positivo dos nossos filhos. Não daquele que nunca errou, mas daquele que sempre tentou acertar depois que errou. Porque mais vale para eles perceberem o nosso esforço, a nossa tentativa, o nosso empenho, do que eles criarem uma imagem falsa sobre nós e descobrirem que nós éramos, na verdade, hipócritas. É preferível que eles vejam em nós esse esforço, essa luta permanente de renovação. Porque um dia esse exemplo os inspirará. Um dia eles entenderão que nós, apesar das nossas incoerências, o nosso desejo era de acerto. E o nosso esforço era de acerto. Não daquele que se comprazia na inferioridade. Então o exemplo ele tem aquela força poderosa de motivar, induzir e transformar. Então, cuidemos dos nossos pensamentos no nosso lar. E as palavras? Já falamos anteriormente sobre ela e hoje retomamos algumas ideias para mostrar o quanto a palavra influencia dentro do nosso lar. E vamos buscar as sábias instruções de Hamed no livro Renovando Atitudes, no capítulo 27. Ele nos diz algo importantíssimo aqui, com essas palavras. Todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Lembra que eu falei anteriormente que a maior parte do que nós sabemos e falamos vem da experiência dos outros. A maior parte do que nós estamos ensinando para os nossos filhos vem das experiências que nós adquirimos? Não. Vem de experiências que nós fomos somando de outras pessoas. E dizemos para eles o que é o certo e o que é errado. E o que nós estamos ali nas nossas conversações informais, nós estamos induzindo comportamentos. Toda vez que eu digo para minha esposa, esse país não tem mais jeito, esse país é sempre aquilo que sempre foi. Bem, certo era o meu pai que dizia que isso aqui nunca vai ter jeito. E o meu filho pequeno ouve aquilo, ele acredita nessa ideia de que é um país que não tem jeito. Quando chegar a vez dele de dar jeito no país, vai ser muito forte essa mensagem. Vai ser muito poderosa de pensar assim, não, meu avô falava, meu pai falava, e eu estou testando agora a vida aqui. Realmente é um país que não tem jeito. É uma mensagem muito negativa que nós transmitimos a eles. E quando nós brigamos então e dizemos um monte de impropérios contra a esposa ou contra o marido, ou contra os próprios jovens, as crianças, e nós dizemos, você é isso, você é aquilo, você nunca consegue, você nunca acerta, e essas palavras vão assumindo uma característica de verdade para eles. No primeiro erro que eles cometem, o que eles pensam? Eu nunca acerto. Meu pai já dizia isso. Eu nunca dou certo. A minha mãe falava isso. Eu não tenho jeito. Porque o que nós falamos em casa tem um peso muito grande. E entre o casal também. Trate a pessoa amada com indiferença, com falta de amor, de carinho nas palavras, e cria um distanciamento e separa. Reinterprete fatos vividos no passado, minimizando, por exemplo, a importância daquilo que um dia foi elo de ligação entre os dois. E enfatize apenas os problemas. Chega um ponto que você chega à conclusão, não tem por que prosseguir. Porque você recria a sua história todos os dias, ao recontá-la, ao esquecer detalhes, ao não prestar atenção naquilo que realmente era importante e valorizar o que não é importante. Nós criamos uma memória naqueles que nos ouvem a partir do que nós repetimos. Eu tenho uma admiração imensa por tataravós que eu não conheci, mas porque veio a tradição oral da família contando a história da filha de escravos que conheceu um comerciante e se casaram, e ele não tinha preconceito racial, isso lá no final do século XIX. É uma história que até hoje está presente em mim através do que vem sendo contado de uma geração para outra. Isso nos mostra o quanto poderosas são as nossas tradições orais em família. Nós estamos criando ali a memória dos nossos filhos a nosso respeito também, à medida que nós relatamos o que nós somos e fazemos. Por que que os filhos idealizam tanto os pais depois que os pais morrem? Porque eles começam a relembrar só as coisas boas que os pais fizeram, os feitos, as situações engraçadas, os ensinamentos, as vivências positivas. E nós, por saudade, por dor, só valorizamos isso. E aí criamos uma imagem positiva dessas pessoas e transmitimos aos nossos filhos. A minha esposa admira o meu avô materno por aquilo que eu contei dele. Então veja, nós podemos gostar ou não de uma pessoa que nós não conhecemos por aquilo que nós estamos falando. Isso é o exemplo prático disso que Hamed nos diz, que nós estamos recontando e falando histórias e criando ideias positivas ou não nas pessoas. E ele vai mais além dizendo assim: reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Até a nossa saúde nós estamos determinando por aquilo que nós estamos afirmando. Afirme-se doente, você começa a querer imaginar sintomas. E a sua mente começa a trabalhar para buscar esse sintoma em algum lugar. E você vai encontrar alguma coisa ruim realmente em você. E aí soma tudo essas palavras, aquilo que você pensa e sente, e vem a enfermidade. Então é muito poderoso isso que nós podemos estar hoje fazendo na vida, com atos tão simples, com palavras tão simples, com pensamentos tão simples no dia a dia. Nós estamos determinando o nosso futuro. Saúde, prosperidade, harmonia, união, ou enfermidade, ruína, discórdia, daquilo que nós estamos todos os dias semeando no lar. E vamos ver então alguns exemplos das conversações no lar. Já vimos então que ela constrói uma memória coletiva e individual. O que nós estamos falando está criando ideias em outros. Induz a comportamentos, quando nós falamos para o nosso filho, né? Você tem que pegar todas as meninas, você tem que ser isso, você tem que ter aquilo. Estamos reforçando nele talvez uma tendência de um comportamento machista, de um comportamento de um indivíduo que vê a mulher como um objeto. Ou, quando nós queremos ser muito modernos, muito liberais, começamos a falar isso para as filhas. Ah, você tem que namorar mesmo, vai conhecer todo mundo que você quiser antes de casar. Estamos abonando a conduta que talvez para aquele espírito seja um grande desafio evitá-la. Então nós temos que pensar o que estamos falando para os nossos filhos. Chegar em casa depois do trabalho, amaldiçoar o trabalho que traz o sustento para o lar, dizendo: quem trabalha nunca tem o que merece, o que precisa. Estamos colocando talvez a confirmação para aquele espírito hesitante de que o melhor é roubar, que o melhor é fraudar, que o melhor é enganar o outro. Às vezes é uma luta interior que o espírito vem para vencer. E nós, com a nossa palavra, estamos confirmando aquilo que ele tinha que estar evitando. E ainda, olha, cria e reforça crenças. Nós, então, ao falar e redizer coisas, nós estamos fortalecendo as crenças, não só religiosas, mas aquelas também que diz respeito a tudo na vida. Aquilo que nós não sabemos, mas achamos que é. E podemos estimular ou inibir comportamentos. Fala que o seu filho é fracassado todas as vezes que ele erra. Censure ele severamente todas as vezes que ele erra, de modo bem negativo, para ver se ele não vai ser um fracassado na vida. A não ser que ele se rebele contra isso e queira te provar, mas na maioria das vezes que nós ficamos apenas censurando, apenas criticando, apenas apontando erros, e isso vale também no relacionamento do casal. Se eu só aponto defeitos na minha esposa, se a minha esposa só aponta defeitos em mim, nós vamos reforçando esse estado de imperfeição. Então nós não podemos ser tão negativos na apreciação do outro, porque nós podemos estar reforçando exatamente aquilo que nós estamos combatendo. E ainda a palavra liberta ou aprisiona. Dizer para um filho que não tem muitas facilidades de acertar, mas dizer: filho, vai lá, luta, consegue, você vai conseguir, se esforça que vai chegar o seu momento. Às vezes é a única pessoa na vida que vai acreditar nele, é a mãe, é o pai. Então nós não podemos deixar de acreditar nos nossos filhos nunca e não dizer isso para eles. Eu me lembro que há uns 2, 3 anos atrás eu atendi um pai, eu sou professor de educação básica no ensino médio. Então vocês imaginam os problemas que nós vivenciamos, tanto na escola pública quanto particular. E um pai dizendo assim, na frente de um jovem ali de 15 anos, um jovem muito desajustado, com um monte de problemas educacionais, de aprendizagem, muito limitado em muitos aspectos, viveu 2 anos nos Estados Unidos, não conseguiu aprender nada do idioma lá, teve que voltar para o Brasil, foi para uma escola pública, complexo ali, difícil ali de ser resolvido. E o pai dizendo assim: eu já desisti dele, eu já não tenho mais o que fazer por ele, eu estou cansado dele. Imagine você ouvir do seu pai isso, que ele desistiu de você. A face do jovem estava estampado ali, a incapacidade para ele de vencer, porque ele sozinho não estava conseguindo. O pai desistindo dele, a escola, todo mundo censurando. Quem ia acreditar naquele rapaz? Não é? Então temos que tomar cuidado. Podemos até ter sérias dúvidas sobre a conduta do nosso filho, mas não vamos nós dizer para eles: olha, eu não acredito em você. Nós temos que dizer: eu acredito sim, não estou feliz com o que você está fazendo agora, mas eu sei que a hora que você quiser nós vamos conseguir juntos. Isso é o momento da vida, quando ele estiver pronto para mudar, é nisso que ele vai se agarrar. Meu pai ainda acredita em mim, minha mãe ainda acredita em mim. Apesar de tudo que eu fiz, ela foi a pessoa que não desistiu de mim. E por amor eu vou lutar por ela. É isso que a maioria das histórias de pessoas que venceram momentos muito difíceis na vida, eles se apoiaram no amor das pessoas que confiaram, acreditaram neles, apesar de todas as decepções que eles fizeram. E sabe por que dá certo isso? Porque isso é a essência do amor de Deus. Do amor que Jesus ensinou. Do amor que os espíritos superiores ensinaram no século XIX e até hoje o Espiritismo afirma. Deus não desiste de nenhum dos seus filhos, nenhum. Não tem alma perdida, não tem espírito rebelde, não tem ninguém que se aparte do amor de Deus. Não há essa possibilidade. E quando nós amamos os nossos filhos até o último, para salvá-los, nós estamos nos aproximando desse amor divino. E nós estamos usando essa força que é que sustenta o universo, que é o amor. Então não tem como dar errado. Em algum momento vai dar resultado. Em algum momento nós vamos trazer aquele ser para nós. Podemos já estar velhinhos, já precisando de ajuda, mas ainda estaremos ajudando eles. Em algum momento essa semeadura vai dar colheita. Em algum momento nós vamos ver os resultados. Mas nós não podemos deixar de acreditar. E, para falar sobre ação, buscar o pensamento de Joana de Ângeles do capítulo Ser Consciente, no capítulo 2. Ela simplesmente acabou com todos os livros de autoajuda com essa simples frase. Ela trouxe a receita mágica que faz mudar qualquer vida. É isso que ela diz. Olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Isso aqui é a primeira parte, então. Eu tenho que pensar e aspirar o melhor. Tenho que desejar o melhor. Mas aí vem a segunda parte, que é isso aqui, ó. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito como decorrência normal do querer. De tanto nós insistirmos numa atitude positiva, nós somos levados a essa realização. De tanto querer o bem, nós seremos levados a ele. De tanto insistir diariamente, se levantar após cada queda e tentar acertar, nós somos levados ao acerto. O problema é que nós desistimos por não acreditarmos que é possível mudar. Então, todo o condicionamento positivo, ele pode ser adquirido. Nós podemos ter um lar melhor. Nós podemos, sim, ter uma vivência familiar melhor. Mas nós temos que insistir nas atitudes que nos levam a essa vivência, a essa realização. Temos que querer, temos que desejar e temos que insistir diariamente. Não podemos, como o pai que falou para o filho: eu desisti do meu filho, eu não tenho mais o que fazer por ele. E a minha esposa conta que os pais das crianças da educação infantil também falam assim: eu não sei o que fazer mais com ele. Para uma criança de 5 anos, isso já foi falado aqui também. Como nós não temos mais o que fazer? Nós estamos desistindo muito cedo. Então nós temos que insistir nas atitudes positivas. Se tivermos que falar e educar 20 vezes no dia a mesma coisa, façamos com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Se tivermos que fazer isso por 20, 30 anos, continuemos fazendo, porque vai dar resultado um dia. O que nós não podemos é desistir. Ela diz claramente que são os esforços. Então, as atitudes negativas que podemos ter no lar: ações intempestivas, o modo agressivo de lidar com as coisas, de se relacionar com as coisas dentro do lar, batendo portas, quebrando coisas na hora que estamos nervosos. Passamos uma mensagem para eles. Não podemos ter comportamentos que já foram assinalados como indesejáveis. Percebemos que algo perturba o ambiente familiar e vem de nós, que vale a pena o sacrifício de lutar contra esse algo indesejável. Agora, o que nós não podemos muitas vezes é querer que o outro entenda isso, porque nós até podemos pedir, pare com isso, mas tem coisas que é muito difícil para as pessoas mudarem. Por mais que você peça, por mais que você conscientiza, a pessoa não vai conseguir mudar ainda. Por isso que não adianta a gente estar pensando em todas essas recomendações e pensando, ah, se o meu marido fizesse, ah, se a minha mulher fizesse. Não, tem que partir primeiro de nós. Ah, se eu fizer isso, eu vou ver mudanças e eu vou influenciar o meio, porque as forças que estão por trás disso são efetivas e são poderosas. O exemplo muda o nosso entorno, pelo menos o respeito que a gente passa a adquirir do outro. Então nós temos esses exemplos aí, atritos por banalidades, né? A escritora Zélia Gattai, ela se incomodava com uma coisa muito comum que o marido dela, o Jorge Amado, fazia, que era largar a toalha molhada sobre a cama. Ainda bem que só ele que fazia isso, né? Os outros homens não têm esse hábito infeliz. E ela pedia, insistia, para ele não fazer isso. E ela chegou no momento a refletir assim, por que eu vou brigar com ele? Por isso, coisa tão pequena diante de tudo que ele é na minha vida. Ela mesma passou a colocar a toalha dele lá no banheiro. Vocês viram que exemplo grandioso, esposas? Vocês entenderam? Só ela era casada com o Jorge Amado, né? Mas veja, vale a pena a gente brigar por uma toalha? A gente pode falar a vida inteira, querido, eu falei tantas vezes, guarda isso, mas não vale a pena brigar por isso. Né? Você entendeu? Aí a gente tem que trazer uma do marido, né? E o risco no carro, né? Não é assim? A esposa muitas vezes não é tão hábil, o que ela faz? Ela arrisca o carro, o marido vai e briga porque arrisca o carro. Em casa é o contrário, sou eu mais desastrado, né, amor? E aí então o que o marido faz? Briga porque a mulher danificou isso ou aquilo. Brigar por quê? Por coisas tão banais, tão efêmeras, não é? Brigar por essas coisas que são acidentes da vida não vale a pena. Aliás, brigar por quase nada, quase. E aí tem também aqui, ó, gritos e palavrões dentro do lar. Isso tem uma força muito negativa. E as atitudes positivas. Temos que ter companheirismo e auxiliar nas tarefas. Ajudar alguém é a maior prova de que nós nos importamos com a pessoa. Estar ali do lado da pessoa enquanto ela está numa obrigação e incentivá-la, apoiá-la, é algo que demonstra nosso interesse, reforça os laços. É algo que repetidas vezes cria para o outro um respeito sobre nós, porque ele nos reconhece como seu companheiro, como alguém que está do seu lado, como alguém que o apoia. Em algum momento da vida isso tem valor. Também temos que participar das soluções e desafios da vida do outro. Não podemos viver no lar individualismo. Já vivemos em família para isso, para nos ajudarmos mutuamente. Temos que ter interesse pelas pessoas da nossa família, por aquilo que eles fazem, por aquilo que eles realizam, valorizar. Porque no fundo, todos nós, dessa condição espiritual aqui, hoje na Terra, nós queremos reconhecimento. Diz a espiritualidade superior que nós temos que viver sem buscar isso. Mas na prática nós queremos reconhecimento. Então reconheçamos a pessoa que está do nosso lado, se nós queremos isso. Vamos dar valor àquilo que ele já é capaz de fazer. Vamos elogiar, sim. Vamos afirmar, sim, que aquilo é positivo para nós, para o lar. Valorizemos, de fato, aquilo de bom que está sendo feito. Às vezes o filho vem com o boletim com 6, 7. Vamos valorizar, porque é o que ele pode fazer. Vamos valorizar aquele desenho mal feito, rabiscado, mas que para ele é o máximo, e de fato é, porque naquele estágio que ele está, é o que ele tem e é capaz de produzir. A criança se sente extremamente gratificada quando nós valorizamos o que elas fazem para nós. E isso cria um vínculo muito grande. Temos que dar valor a isso. E quantas coisas nós temos que valorizar no dia a dia? Quantas? O alimento bem feito, a casa arrumada, as contas pagas, as coisas que cada um é responsável estão sendo feitas. Ah, mas não era mais do que obrigação? Sim, mas até a obrigação nós sentimos bem quando alguém reconhece que nós estamos cumprindo. Um dia nós vamos nos libertar dessa necessidade, mas enquanto somos o que somos, vamos nos valorizar, e isso cria vínculos profundos. E disposição em ouvir o outro. Ouvir não é querer dar uma resposta para dizer, olha, faça como eu estou dizendo e você vai acertar. Ouvir é muito mais, é entender as razões do outro sem nem precisar dizer nada, mas estar à disposição do outro. Ouvir, entender a sua situação sem censura, sem condenação, sem querer dar uma receita para que o outro acerte. Isso cria uma ligação mais profunda entre as pessoas do lar. Cria confiança. Eu sei que eu não vou ser julgado por aquilo que eu estou falando. E então nós vemos, e tem também a questão da lealdade aos ideais da família, aos ideais do casal, aos ideais dos pais. Sermos leais no sentido mais amplo que essa palavra tem que ter. Estarmos com todo o foco da nossa vida no lar, porque ali é a maior realização nossa. E então, nós vemos que as atitudes, por menores que sejam na vida, elas têm importância grandiosa, porque elas representam as nossas conquistas espirituais. Na parábola do óbulo da viúva, todos lembram que Jesus valorizou a contribuição pequenina da mulher, que estava dando muito pouco, mas era o que ela podia. Hoje no lar, o que nós podemos estar fazendo pelos filhos pode ser muito pouco do ponto de vista material, mas espiritualmente tem um valor que nós não imaginamos. Às vezes nós não podemos dar a escola melhor para o nosso filho, mas nós garantimos que ele vá a uma escola. Eu posso não dar a ele as melhores roupas, mas a roupa dele eu trato com carinho. Eu lavo com carinho, eu passo com carinho. Eu posso não ter o computador mais moderno, mas eu me esforço para que ele tenha acesso à cultura. Eu posso não ser o homem mais gentil, mas eu me esforço em tornar a vida da minha esposa mais agradável. É o pouco que eu posso fazer, já representa muito na evolução. Foi o que Jesus quis mostrar com a parábola. Tem gente que se aproveita dela para falar de tirar dinheiro do fiel. Mas não foi isso que Jesus queria dizer. Ele queria dizer que os nossos pequenos sacrifícios, eles têm um valor imenso perante Deus. E uma grande discípula de Jesus, ela explicou isso para nós. Não vai ser a mensagem de Meimei, que infelizmente nós vamos pular hoje, mas vamos buscar essa grande discípula de Jesus, Madre Teresa. Ela falou o valor que as pequenas atitudes têm na vida. Ela explicitou de uma forma grandiosa o quanto cada gesto nosso, cada coisa, por menor que nós possamos fazer, pode ter um valor imenso na criação de vida. Neste documentário sobre a vida dela, tem uma frase que essa sim é autêntica, é comprovada que é dela, que ela fala sobre, então, o valor dessas pequenas atitudes. Eu vou ler a legenda, nós não vamos ouvir a música de fundo nem a voz dela, mas vamos pegar a ideia. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito, e qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita, porque Deus é infinito, não há medida para Deus. Percebem por que as coisas tão pequenas da vida são tão importantes? Se elas são feitas com amor, com boa vontade, com dedicação, como manifestação do nosso carinho pelas pessoas, pela vida, como expressão da nossa boa vontade, elas são grandiosas, porque elas estão dentro dessa ordem divina, estão dentro dessa realização maior, que é a criação divina. nós passamos a fazer parte de toda essa engrenagem fantástica que é o universo, quando nós nos ajustamos por amor às obrigações, por menores que elas sejam. Mais insignificantes que possam parecer, elas se tornam grandiosas, porque elas são parte dessa grande obra que é o universo. Nós estamos em harmonia, em sintonia. Então é com essa ideia que nós vamos encerrando hoje a nossa apresentação. Ah não, temos ainda algo que não podemos esquecer, que é uma fala de Jesus, que qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Até um ato simples de um copo d'água é recompensável quando isso é feito em nome de Jesus. Que significa o quê? Estar nesse espírito de caridade que o Mestre nos ensinou. Então imagine o quanto nós podemos fazer da nossa vida. Através de uma vida simples, rotineira, de uma vida sem grande destaque. Então que Jesus nos abençoe a todos, que o Mestre possa nos inspirar hoje e sempre. Muito obrigado.